A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Nos últimos anos, vimos pela TV a ascensão e queda, né, de muitas crianças que despontaram ali como mega celebridades pueris. O caso que temos ali mais fresco na nossa cabeça foi até da pequena Maísa, né, Walter? Verdade. Começou muito pequenininha ali, como ela era uma, aquelas crianças chatinhas que estavam cantando no Raul Gil. Ela bombou, né, o Silvio Santos contratou. E ela fez muita espuma, inclusive, aí há uns 3 anos atrás. E agora ela vai sumindo ali, né, em um fade aí na cabeça das pessoas. Impressionante. Ela tá, acho, pobre que Maísa, tá fazendo... Fez novela, né? Carrossel, né, a segunda isso, versão. Exato, exato. Eu acho que ela ainda tá num programa, se não falar a memória, ela não é mais protagonista. Ela divide. Ah, que pena. Então, tá indo embora. Mas houve ali nos anos 80 e 90 uma galera mirim que foi hype também, ali vendendo milhões de discos, muitos tickets de cinema e muitas cotas de publicidade e intervalos de novela. E hoje nós vamos falar justamente dessas celebridades infantis que coalhavam ali os televisores no passado e como elas também acabaram por se esvairar aí no tempo. Cara, o exemplo dos anos 80, que eu acho que foi um dos mais fortes aqui no Brasil, foi o Bacana. Lembra do Bacana? Sim, Jonas Torres. Exatamente. Teve alguns papéis na TV, né, anteriormente, mas o debut dele no sucesso foi na novela Vereda Tropical, como Zeca. O Zeca Pedra. O Zeca Pedra? Era. Hoje em dia esse nome teria outra conotação, né? eu lembro que ele era filho da Lucélia Santos, não era? Isso, ou não? Exatamente, exatamente. Então, bombou foda na época, mas o personagem do Jonas Torres que mais marcou a vida dele e a TV brasileira foi a série Armação Ilimitada, que já falamos aqui lá atrás no episódio 11, há muito nossa, tempo. Faz tempo, hein? Você lembra que ele tinha um bordão? Você lembra do bordão dele? Ai, meu saquinho. Ai, meu saquinho. Então, segundo a web, inclusive nós buscamos todas as fontes de informação deste episódio lá na internet, então pode ter muita mentira, a gente pode estar falando um monte de bosta. É engraçado, aqui. As pessoas acham que o Wikipedia é a fonte mais confiável. Verdade. De informações do tem planeta. Cada besteira. Não ali, confundo, cara, aquilo com a enciclopédia Barça. Não, não mesmo. Quando a Armação Ilimitada acabou, o Jonas Torres acabou ali participando de alguns casos especiais. Lembra do caso especial? Me lembro de um, inclusive, chamado... A Noite Mais Quente do Ano. Ele participava? Ele participava com ele. É mesmo? É. Então, em 1994, serviu o exército lá nos Estados Unidos como paraquedista. O quê? Traidor da pátria? Não, o pai dele era cidadão estadunidense. E eu acho que ele tinha dupla cidadania, né? Então ele tinha a opção de servir lá. Em 94, ele podia ter caído nas costas do Saddam Hussein. Já pensou? Ele numa... Ai, meu saquinho! Bah, uma mina terrestre arranca de escroto dele. Enfim. E aí ele tentou a carreira de piloto também, Alexandre, até 2006, veja você. Quando decidiu voltar ao Brasil... Piloto de avião? Eu imagino que sim. Aí ele voltou pro Brasil, participou da novela Os Mutantes, lá da Record. Isso eu me lembro. Eu não me lembro, eu nunca coloquei meus olhos na novela Mutantes. Você não perdeu nada, cara, porque é muito bizarro, efeitos especiais tosquíssimos. A Record devia ter contratado o Hans Donner. Então, mas tudo isso que aconteceu na vida dele não foi um décimo do hype, né, que o Jonas Torres teve quando era criança ali nos anos 80. O Jonas Torres, a gente pode dizer que ele foi quase que uma espécie de Macaulay Culkin, tupiniquim, né? Porque o Macaulay Culkin ali na década de 90, ele foi, acho que, o maior astro mirim do planeta, com filmes como O Esqueceram de Mim, e aquele bonitinho também, O Meu Primeiro Amor. e depois ele teve uma decadência ali na mesma altura das brigas que os pais dele tiveram ali pra ficar com a grana dele. E dinheiro esse que ele depois conseguiu na justiça administrar e ainda menor de idade. Olha que loucura. Assim, pois como... é, criou-se uma celeuma tão grande entre os pais dele que sim. Eu acho que o agente dele conseguiu dar um jeito de fazer de emancipar o cara. É, mas não adiantou muito porque acabou jogando ele com um ostracismo foda também. Mas eu lembro que na mesma década, os bons papéis de cinema pra ele foram sumindo, assim, né, cara? E ele acabou, inclusive, chafurdando no mundo das drogas. Me lembro muito bem disso. Ele chegou a ser preso com 17 quilos de maconha, veja você. Verdade. E outro escândalo que ele se meteu também, mas ainda quando bem menor do que essa época, foi que a imprensa insinuava que o Michael Jackson dava um sapé nele, né? É verdade, toda a imprensa mundial virou os holofotes para os dois, falando que ele realmente um comia o outro. Exatamente. Eu me lembro que eu acho, não sei se final dos anos 90, não, já acho que anos 00, ele chegou a tentar fazer um filme chamado Anjo Mal, mas não deu em nada. Pasmem agora vocês, que recentemente ele ajudou a fundar uma banda chamada The Pizza Underground. Olha só, Walter Rezende. Fazendo paródias das músicas do Velvet Underground. Só que as letras eram relacionadas à pizza. Olha que cara, loucura. Eu vi isso, achei bizarro. Eu falei, não, tem que dar uma olhada na internet. Tem um vídeo lá, deste, acho que de 2013. Ele tá esquisitíssimo, inclusive. Um vídeo lo-fi. É. Aí não me lembro de qual música do Velvet Underground que eles estão parodiando, mas eles colocam pepperoni no meio da música. Pepperoni Day. E tem um cara que o instrumento que ele toca é uma caixa de pizza, saca? Ele vai batendo. É engraçado, cara. Dê uma olhada lá. Que decadência, cara. O Alexandre, o ouvinte Roger Sávio Nascimento, Viçosas, Minas Gerais, nos pediu pra falar do Jordi e da galera do Balão Mágico. Pois bem, antes do Agente em 86, eu e o Alexandre tivemos um programa de rádio, até começou como podcast, sim, mas acabou virando um programa de rádio em três rádios universitárias no Brasil. Sim, na UFSCar, né, em São Carlos, na Federal de Goiânia, no centro do Paraná. Nós gravávamos o programa em São Paulo. Falávamos sobre rock independente. Falávamos sobre rock independente, ficamos aí um bom tempo no ar. E na época, o que aconteceu? Eu e o Alexandre resolvemos que seria uma excelente ideia entrevistar o Jordi. Ligamos pra metade da França. Verdade. Falamos até com o Sarkozy, acho que a gente conseguiu falar. E a gente acabou conseguindo. Eu não me lembro se foi pro ar, mas a gente conseguiu falar com o Jordi. Foi engraçado. Hoje em dia ele tem uma banda punk. E uma banda punk ruim. O Jordi... E a gente falou, inclusive, pra ele que a banda dele era ruim, ele deu risada. O Jordi, que só teve aquela música, né? Na verdade, teve uma outra depois, duas músicas, Jordi. E o engraçado é que ele já devia ter uns 5 anos e ainda botava uma fralda nele pra ele ficar botando a banda de bebê, né? Eu queria encontrar essa gravação porque o Alexandre ainda perguntou pra ele por que ele usava fraldas com 5 anos. Eu não me lembro o que ele respondeu. Já a turma do Balão Mágico talvez tenha sido o maior sucesso infantil do Brasil, pelo menos ali na década de 80 com certeza, e tinha ali a sua front girl, a Simone, né? Todo mundo se lembra muito bem da Simone. Exato, como ela, eu me lembro. Ela que era a líder do grupo, só que a história dela teve um desfecho meio estranho, né, cara? Porque aquela linda garotinha ali que chegou a fazer os seus programas, inclusive sem os dentinhos da frente, lembra-se disso, Walter? Verdade, não se tinha tempo pra repor a dentição, né? Verdade, na provisória pra definitiva. E vejam vocês, o que aconteceu com a Simone? Já nos anos 90, ela pousou pra Playboy. Cara, eu comprei essa revista. Você comprou a Playboy da emagreci Simone. Uns 6 quilos, eu que já não era tão... Eu lembro que no outro dia do lançamento da revista, o leito do Rio Tietê estava uns 10 centímetros acima. Graças aos seus banhos. Exato, aos meus banhos e de outros milhares de adolescentes, cara, foi foda. E também, segundo a Wikipedia, mas todo mundo acompanhou via mídia, ela se casou com um ex-detento, na verdade, na época ele ainda era detento, o Afro-X, que ele era daquele grupo 509E, e vocês lembram de uma rebelião maluca que teve no Carandiru? Acho ele que era no Carandiru. Ele estava, e ela estava lá, ela tinha ido visitar ele, então ela estava lá, o pessoal começou a escrever nos colchões lá, a Simone tá aqui, só faltou ela cantar, eu e meu ursinho pimpão. O engraçado é que o colchão é o Twitter das penitenciárias, né, cara? E depois ela também teve um caso com o Alexandre Pires, com um jogador do Palmeiras, me lembro muito bem, o Diego Souza. E depois um outro rapper, o Marcelo Batista, e acabou finalizando com um engenheiro chamado Patrick Silva. E sabe qual é o saldo final de todos esses relacionamentos? Da nossa queridinha garota Simone? Simplesmente 4 crianças que desembarcaram ali do ventre dela. Inclusive, a filha da Simone esteve na última versão do Carrossel do SBT. É, ela fazia aquela gordinha, manja, que comia pra caramba. Não sei se você assistiu nenhum dos carrosséis. Mas tinha uma gordinha que comia bastante. Da primeira versão... Isso, então. A versão Tupiniquim foi feita pela filha da Simone. Voltando a Playboy, olha, eu ficou queimado na minha retina a imagem. Uma das fotos que tinha uma aranha perto da xoxota da Simone. Mas uma aranha de verdade ou uma tatuagem? Eu não lembro, não sei se era um mocap de aranha ou era uma aranha de verdade. Aquela aranha que comprava Aparecida, que você apertava e ela pulava. Ficava pulando. Aquela aranha assim. Pode ter sido. O Alexandre, você se lembra da Nika Costa? Sim, a Nika Costa foi a versão Shirley Temple dos anos 80, né? Pois é, ela ficou famosíssima ali naquela época, cantando a música On My Own, lá em 1981. Ô, Krausebeck, sobe aí um trecho da música. Sometimes I wonder where I've been. Então, ela era americana, mas hypou em um show de TV da Rai, lá na Itália, e acabou explodindo. E estourou aí em países como Alemanha, Áustria e Brasil. Nos Estados Unidos, mesmo país de origem dela, ela deu água. Hoje ela colhe os louros do esquecimento, né? Ainda como cantora, vivendo a sombra aí do seu passado. E é engraçado, Alexandre, que atualmente parece que ela quer sair do personagem infantil, né? Que acabou se criando em torno dela, usando decotes generosíssimos. Cara, mas eu dei uma olhada numa foto da Nika Costa, me dá uma sensação de pedofilia vendo ela com aquele peito de fora. Tem um outro ator mirim que acabou virando um tremendo de um cabeça gorda. Foi aquele Haley Joel Osment. Lembra dele, Walter? Quem era esse cara? I See Dead People. Ah, o garotinho do seu sentido, verdade, né, cara? Ele foi pego dia desses aí dirigindo cheio de goró e outras drogas, olha só. Outra famosa também, oitentista, a Drew Barrymore, que é aquela garotinha do filme ET, né? Tão famosa também. Sim. Que ela acabou até que não caiu tanto assim no ostracismo temporal, mas ela também teve seus problemas aí com drogas e com o lance ilícito da vida. E ela começou a fumar, vejam vocês, com 9 anos. Meu Deus! É, começou a beber com 11 e ela começou a fumar maconha com 12, olha só. Cara. A Drew Barrymore acho que andou namorando com o baterista do Strokes lá. Não, mas hoje em dia ela não tá tão mal na fita, não, não, né? Não, não, não, não. Ela bem. Ela anda fazendo os filmes e tal. A Drew Barrymore, das celebridades infantis aí, talvez seja uma das que conseguiu alçar sucesso também na maturidade. Eu me lembro que acho que ela ganhou um Globo de Ouro aí na vida dela. Eu lembro também que ela foi. Ela foi pra um rehab também. É, mas ela foi pro rehab e ela ainda era adolescente, cara. Tinha uns 13 anos, veja você. Caraca. Ô, Alexandre, nos anos 80, a banda Menudo foi unanimidade no quesito umidificador de calcinhas juvenis. Até porque o Menudo, diferente do que as pessoas achavam que os boy bands eram de garotos já adultos. Não, eram moleques mesmo, eram muito moleques, né, muito novos. Alguns de seus integrantes se deram bem. Temos aí o exemplo do Rick Martin, né, que hoje em dia é um milionário. Sim. Mas você se lembra do Roy? Ah, cara, não lembro exatamente da cara, mas eu lembro que os menus tinham lá Rick, Charlie, Roy, Ray, alguma coisa assim. Então, esse Roy, o cara fez muita grana, mas hoje colhe ali migalhas como produtor de forró no Nordeste do Brasil. É mesmo. Cara, esse cara ganhou muito dinheiro, ele fez muita coisa, fez cinema, não sei com o que ele gastou, mas... E agora tá aí, Não sei se tá bem, tô falando isso, de repente tá ganhando uma fortuna lá com a produção de forró dele. É. Mas eu acredito que não. De repente é muito melhor do que cantar no Menudo. Eu me lembro de outros garotos, tipo um Sideshow total, assim, que era o Garoto Juca, lembra? Do Bozo? Lembro, né? Lembro, cara. O sonho de uma molecada durante um período era ali tomar seu lugar Garoto do, Juca. Do Garoto Juca. Um outro que também fez muito sucesso, que era o Juninho Bill, né? Juninho Bill virou produtor de televisão. Ele, acho que ele trabalha na iWorks, se não me falha a memória. Ah, é? É, eu acho que ele produz... O CQC. Não se esquecer o Danilo Gentili, né? Qual é o programa dele? Alguma coisa do Danilo Gentili. Então, mas ele, no final, tá na atividade aí. E o Buiu? Que fim levou o Buiu? Eu acho que o Buiu é capaz de estar na Praça Nossa até hoje. Eu nunca mais vi a Praça Nossa na minha vida. Mas o Buiu é outro que surgiu ali. Sendo nada, né? Um pobrezinho garoto ali na Praça Nossa. Se abusar, ele tá na Praça Nossa até hoje. E o tatu da Ilha da Fantasia? Ah, não. Esse era não. Era criança. Eu me lembro do Danny Boy, que era um auxiliar do Gugu também, que é um desses garotos também que surgiu. Não me lembro. E a Duda Liro, né? Que é Duda Liro, que era auxiliar da Xuxa, né? Que fim levou também. Ouvintes do Agente em 86, nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. E eu e o Alexandre temos um comunicado agora pra fazer. Que a gente imaginava que um dia ia acontecer, a gente não sabia quando, talvez até tenha se estendido bastante, né, Alexandre? Ah, mais do que devia, eu diria. Que acontece o seguinte, mais de 2 anos, nós, quando criamos o nosso podcast, a gente em 86, como a gente falou nesse episódio, a gente já vinha de um programa de rádio que a gente fazia, que a gente ficou fazendo durante 6 anos, né, sobre música independente. Vamos legislar em causa própria. E quando nós criamos o Agente em 86, a gente falou assim, bem, um dia isso vai acabar, porque não tem tanto assunto assim, né? É. A gente achou que vamos ficar um ano, no máximo um ano e meio aí fazendo, e porque os assuntos, né, vão se acabar. Realmente, os assuntos foram se esgotando e... O repertório meu e do Alexandre também, das coisas dos anos 80 e 90, foram evaporando também. Não então... somos tão paladinos assim do passado como muitos imaginam. É verdade. Então, Alexandre, dê o comunicado. Então, pessoal, dentro em breve, em um mês, o Agente 86 vai acabar. Exatamente. Vamos produzir o nosso podcast até o final de janeiro. Exato. Então, ainda dá pra galera mandar ainda alguns assuntos que as pessoas achem. Então, mas é isso, galera. Vai acabar o Agente 86. 86, mas acalme-se. Deixa eu só falar alguma coisa, Alexandre. É. Quando a gente comentou com alguns amigos que o podcast ia acabar, aí um monte de gente se indignou, falou, não dá, porque vai acabar por falta de assunto, tome lá. Aí mandou lista para mais 2 anos de podcast. Exato. Mas não é só a falta de assunto, é que realmente... Falta repertório, a experiência assim da nossa vai gastando. É. Mas a gente agradece todo mundo que ficou com a gente durante esse tempo. Vamos ficar ainda até o final de janeiro, vocês mandarem. Não, e não tenho dúvida, Walter, que as pessoas vão continuar conosco, porque a gente já tem outro projeto engatilhado. Exatamente. Aí de podcast, entendeu? Exatamente. A gente vai... tentar manter aí uma forma ridícula e fantástica de algo para vocês continuarem a curtir e estar conosco, porque é muito divertido pra gente fazer esse tipo de trabalho. Isso, então vai acabar a gente em 86, vai ter um hiato aí de algum tempo até a gente terminar de formatar o outro podcast. Vamos tirar férias também, né, Alexandre? Opa, claro. Eu e Walter estamos viajar, quase 10 anos fazendo podcast. Exatamente. Semanalmente nos encontrando. Então, né, pera, né, Walter vai tirar umas férias interessantes aí agora, mas não se preocupem que logo a gente vem com algum outro petardo aí pra vocês darem algumas gargalhadas. Enquanto isso, nas últimas segundas e quintas-feiras de janeiro, ainda tem a gente 86, então toda segunda e quinta-feira vai ter um episódio pra vocês. Deem uma sacada lá pelo Facebook se ainda quiserem, e quem ainda quiser ouvir todos os outros 200 e tantos episódios, vai lá no agente86.com.br. Ô Walter, teve um ouvinte aqui que ele não quis se identificar, mas a história dele é muito interessante e é válido aqui a gente reproduzi-la, porque ele disse que lá nos anos 80 ele morava nos Estados Unidos da América, veja você, e ele ali comia uma garçonete, e essa garçonete jurava ser uma das apresentadoras do clube do Mickey. Ei, que maravilha! Ei, Mickey! Viva! Toma, Liguasca! Segundo esse nosso ouvinte, ele acha que não deve ser uma das garotas ali, mas ele diz que se parecia bastante mesmo com uma das apresentadoras. E olha só, eu adoro isso. Ele fala que quando os dois transavam, depois que o restaurante que ela trabalhava fechava, ela fazia questão de ficar esperando ele nos fundos da loja, em um sofá todo manchado, e ela ficava usando o chapéu do clube do Mickey, cara. Cara, mas isso é doentio. Ei, Mickey! Ei, Mickey!